aí, galera, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aí a mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. O programa de hoje começa com mais um álbum que completa 50 anos em 2024. O álbum de hoje é o Only Want You For Your Body. Only Want You For Your Body, da banda Buffalo, da Austrália. Terceiro álbum da banda, que tem David Tice no vocal principal, Peter Wells no baixo, John Baxter na guitarra e Jimmy Economou na bateria. Então, terceiro álbum da banda australiana Buffalo. Curtam aí, eu volto já já. Vamos nessa. Maybe it's That's for $16 an hour, I saw it. The R fellas coming to see the women. 16 beautiful ladies, all hanging their clothes on. Souvenirs waiting for your spending hand. Everybody heard that you have made a grand. All our people there will take her if they can. So you better watch out the door or an old man. We'll be right back. Stop coming! Thank you. There's a song we'd like to do for you, which we just sort of finished writing. It's a brand new song. Hope you can like it. There's no name. We haven't even got a name for it yet. What do you reckon about that? It's written by Johnny. To you, not a nation. Gonna stop confrontation. song, my song, my song, song, song, song, song. Grande som isso, mais um grande som completando 50 anos das raridades que a gente procura aqui para você. Agora nós vamos aqui com alguns lançamentos da semana do Underground Nacional. BWA Band, Toda Dor, Laca Band, Garota Edson e V-Shine, Rebel, V-Shine Rebel. Então BWA Band, Laca Band e V-Shine Rebel. Na sequência tem a Shark e o Frigideiro Acústico com o melhor da música nacional. Curtam aí. Esperei a vida me mostrar em que direção caminhar. O tempo não pode voltar e trazer tudo pro lugar. Desisti de viver e ter fé, mas agora estou de pé, juntando forças pra partir. Porque eu vi o tempo parar pra mim, enquanto o mundo girava ao meu redor. Eu senti cada minuto atravessando o tempo para. Agora, Patrícia Schack e a Frigideira Cuxa com o melhor da música independente. Vamos nessa aí. A musa da carteira com vocês. Possa perseguir sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nenhum troco pra mangar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumi. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, a gente começa nada mais nada menos do que com o lançamento da banda Quase Raro, do Rio de Janeiro, capital. Eles que têm como vocalista e baixista Vitor, da banda Dona Penha, exatamente. E eles vêm com a música O Almoço pela Janta, lançamento fresquíssimo, agora de setembro mesmo, para vocês. E na sequência, teremos o meu som Eternidade, que também é o meu último lançamento. Mas aguardem que muito em breve vai ter novo lançamento de Patrícia Schack em parceria com Berline Rock, exatamente. A música Passos na Noite vai ser meu próximo lançamento, que tá aí já no forno, estourando para sair para vocês aí muito em breve, agora em outubro, viu? Fiquem atentos. Mas enquanto isso, curtam Eternidade, música minha de Patrícia Schack, aqui da terrinha de Maringá, no Paraná. Então vamos, né? Vamos nessa, let's rock! Meu porto seguro, minha estrela guia. Quem me ajuda teu suor. Chorar tua lágrima, rir o teu sorriso. Você é minha melhor companhia. Meu porto seguro, minha estrela guia. Quem me ajuda a aguentar a vida ser assim? Sempre vou te querer perto de mim. Eternidade. silenciosa, que agora grita. Espirrando gordura pelo fogão inteiro e mais um pouco da pia também. Vamos agora a um bloco dedicado totalmente à galera Pé Vermelho, exclusivamente ao pessoal de Maringá, Paraná, aqui da minha terrinha mesmo. Mas vamos ter as bandas que a gente não encontra mais, bandas que já não existem mais ou que ainda têm uma carreira, mas se reúnem esporadicamente. Vamos começar com eles, Cashing Flowers, com a música Hangover. Na sequência, vamos de Anônimos Aduzidos, com a música Larvatus Pro Deus. E vamos finalizar com Chave de Ouro, com uma banda que eu achei, do nada, no TikTok. Vejam só, descobri que é uma banda maringaense, mas eu não faço ideia de quem sejam os integrantes, por incrível que pareça. Por isso que é uma banda não encontrada. Não sei se está nativa ou não, é um mistério. É uma banda chamada Stop Doubting. E a música é fantástica, se chama Flowers Out of Season. E todas são de Maringá, aqui no Paraná, da minha terrinha. Vamos curtir então esse bloco totalmente Pé Vermelho, porque essa terra aqui tem gente muito boa para exportar musicalidade para vocês. Não é à toa que nós somos a Cidade Canção. Come into my life. Me recordar, minha existência além da essência, ultrapasso o ser está sempre incógnito, em meia multidão conglomerada, sempre solicito no ensejo de uma piada, tipo os moleques da street, sem ataque coalhado, só move no skill deixando o prego envergado, com tempo de sobra pra debate intelectuário fingindo estar sobra, embora esteja meio inebriado, um tanto quanto exagerado, igual um ator virtuoso aplicado na tragédia, com sua máscara no rosto, e se me assumo mascarado e não te deixo contente, examine o lado da sombra do seu inconsciente. Deixe-me partir a cabeça, te encontro as vossas espinas, e ser levantado da rua, cheio de sangue, sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém saber quem eu sou. Um salve pra rap que segue na atividade, se esgueirando nas fendas às margens da sociedade, sendo mal visto pelas madames do senho franzido, sendo ilícito só pelo prazer de estar vivo, ao contrário dos humanos supramateriais, na constante desculpa de serem ocupados demais, sem nunca achar no instante seu intenso labor, pra observar o orvalho em uma pétala de flor. Mas mundo gira, e sob as estrelas eu de dançar, o mundo gira, e as luzes da vida aonde apagar, ainda que há tempo na terra, avanço minha meta com minha máscara, alheio a certas merdas supérfluas, desculpa aos amigos, minha saída é francesa, só de pensar em despedida, minha cabeça lateja, embora anseio o reencontro pra aquela cerveja, por hora fiquem na paz, e que já já nos proteja. Was knocking at my door. Heavens did they comply, but at the end of I surrendered, could not resist no more. We've got something to believe in, even there's no clear reason, we should have a try. We like flowers out of season, we don't need a reason, let's behave tonight. Waiting for my heart to be sure. But what if we could fly? Why don't we have a try? Don't want to wait, don't want to wait no more. We've got something to believe in, even there's no clear reason, we should have a try. We like flowers out of season, we don't need a reason, let's be happy tonight. escorrendo o óleo e sirvo então essa deliciosa fritura baseada numa receita do coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso que existe. E hoje é dedicado exclusivamente aos apoiadores deste coletivo, eles que ajudaram a fomentar a cena e colaboraram financeiramente para a manutenção do nosso coletivo. E alguns deles vão ser então homenageados hoje, a começar por eles, Capitão Albatroz, com a música Bora pro Rolê, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Na sequência, o meu parceiro futuro de lançamento, o poeta, o queridíssimo, o embaixador do rock, Deline Rock, que é de São José dos Campos, com a música Ela. E para finalizar o bloco, o meu queridíssimo Hélio Lima com a banda HL Arguments e o som In the Mirror of My Mind, eles que são de São Paulo, capital. E fica aqui a minha gratidão em nome do coletivo Rock Nativa pelo apoio prestado por estes apoiadores. Bora pro rolê, bora pro rolê. Elite, Elite, Elite. Bora pro rolê, bora pro rolê, bora pro rolê. Chegando sexta-feira, eu quero é mais é relaxar. Pegar a minha moto e meus amigos encontrar. Fazer um bate-volta até a praia pode ser. Ver essa galera toda junta no rolê. Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná, esse Brasil inteiro que nós vamos conquistar. Chuva, sol, neblina, frio, serração, estamos sempre prontos pra curtir essa emoção. Vem, pega o capacete, liga o motor e vem comigo. Bora pro rolê, bora pro rolê. Então vem pra estrada com a gente, sentir a liberdade, ser feliz, então vem. Bora pro rolê, bora pro rolê, bora pro rolê. Gosto pela adrenalina é mais que o meu juízo. Rodar em duas rodas é viver no paraíso. Vivo minha vida com imensa gratidão. Quando ligo minha moto me acelera o coração. A vida é muito curta e eu não vou desperdiçar. Todos sonhos são possíveis e eu vou realizar. Coração de mãe, cada dia vem mais gente. Elite é minha família e com ela eu vou seguir em frente. Pega o capacete, liga o motor e vem comigo. Bora pro rolê, bora pro rolê. Então vem pra estrada com a gente, sentir a liberdade, ser feliz, então vem. Bora pro rolê, bora pro rolê, bora pro rolê. Bora pro rolê, bora pro rolê. Vem, pega o capacete, liga o motor e vem comigo. Bora pro rolê, bora pro rolê. Então vem pra estrada com a gente, sentir a liberdade, ser feliz, então vem. Bora pro rolê, bora pro rolê, bora pro rolê. Basta sorrir. basta sorrir. Você por dentro quer chorar, se quer chorar. Só não vou tentar fugir, tentar fugir. É resistir ou aceitar. Beijo na boca, não quer se apaixonar. Bem que ela me disse que gosta de dançar. Deitada na areia, molhada de mar. Ela hoje vai sair, se vestiu pra conquistar. Toda linda e perfumada, sem ter hora pra voltar. Não basta sorrir, não basta sorrir. Você por dentro quer chorar, se quer chorar. Só não vou tentar fugir, tentar fugir. É resistir ou aceitar. Oh, Aproveitando o resto de gordura que sobra na frigideira, e é a parte mais gostosa e saborosa, porque aqui não tem desperdício, vamos para o nosso último bloco, que é o bloco que não é rock and roll. A gente aproveita para tocar um pouco de outros estilos musicais e hoje a gente vai de trap. Vamos começar com o som de Vinão, também meu conterrâneo maringaense. Hoje o bloco tá puramente Maringá, hoje eu quis ser regional mesmo. Vamos com a música Concreto e Sonhos. E na sequência vai ter Patrícia Lago, feat. Marcelo 2Ls, com a música Mágica. Eles que são de Paulínia, São Paulo. E aproveitem um pouquinho desse som gostoso e diferenciado do trap. Let's not rock. Outra vez no muro às frades, cidade cinza, concreto e sonho vivo dentro de um reality, negro e polícia, roteiro ao caos, intuição, tantas estatísticas, estações holísticas de oração, acende do equilíbrio que distorce o mundo, no campo a mente é uma granada pra quem tá no escuro, é pou, pou, explode na cara dos nazis, estado crítico, químicos mostra na rua quando a gravidade te corrói, repressão, pólvora, dogma, máscaras de gás, dando cérebro, distorce o mundo mágico, porque é ser normal, isso é normal, eu tenho anseios, problemático, ainda assim, hoje cedo eu dei um grande passo, deixei a flor diluir nas entrelinhas do calendário, mudam pra mim em qualquer lugar, mas hoje nessas ruas aqui, era onde eu deveria estar, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, leste a zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste a zona sul, na rua cada um é cada um. Pode crer, mano, é. Dói, sistema cão, levou mais um de nós, finado Luanzinho, agora esteja em paz, tomou dois tiros na calçada de um branco fardado, a guerra quântica do crime, mano, é lamentável, milhões de pensamentos destrói as famílias, é grande quando uma saudade vira uma rotina, exemplo, são estatísticas, mudam caótico, sentido apocalipse, sonhos de Timóteo, eu vivo a todo instante carregando o mundo, quem tá na rua não dá margem, observe tudo, é só seguir o coração e confiar nos passos, e nunca mais na cocaína eu mandei um raio, drogas, armas de fogo, bombas nucleares, medo, depressão, pânico, K9 crack, eu sei que os bastidores não passou na mídia, suspeito é só um cabelo crespo na cidade cinza, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um. Passe de mágica, desapareceu. Fiz o que podia, você não percebeu. Vagando pelas ruas escuras da cidade, vou chutando lata, sofrimento quanto vale. No passar do tempo, alimento, esperança, sua imagem hoje em minha mente é lembrança. Mesmo que eu tente, minha mão não te alcança. Mágica, você sumiu como um passe de mágica. Você fugiu como corre uma lágrima. Você saiu deixando a mesa virada. Se despediu sem mesmo olhar atrás. E ainda riu ao chegar no portão e mais. Me fez sentir que o amor já não é tão igual. E quis fingir que ainda existia paz. A gente diz que não pode ser tão banal. Me faz sentir como um toque de mágica. Me faz sentir como um toque de mágica. Ah, não faz assim, eu não perder você. Você. Você mudou meu caminho e me fez viver. Mudou meu destino, não fico sozinho. Quero você dentro do meu caminho. Eu vivi você, eu senti você, eu perdi você, mas amo você. Mágica, me faz sentir como um toque de mágica. Me faz sentir como um toque de mágica. É mesmo assim feito um toque de mágica. Quero sentir como um toque de mágica. Me faz sentir como um toque de mágica. É mesmo assim feito um toque de mágica. Vejo que nos dias que tivemos lado a lado não foi suficiente pra se ter o resultado. Tenho minhas dúvidas, pra mim foi uma lástima saber que tu sumiu como um passe de mágica. Nunca mais te vi, nem ouvi falar de ti. Sei que era pra você tá por aqui. Fica na memória, seu corpo em detalhes. Hoje me tornei vítima da saudade. Cê escutou o barulho que vem lá do portão. Sempre acelera as batidas do coração. Lágrimas que descem, machucam também. Mágica que leva o amor de alguém. Nunca mais te vi, nem ouvi falar de ti. Sei que era pra você tá por aqui. Fica na memória, seu corpo em detalhes. Hoje me tornei vítima da saudade. Mágica. E por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Mas antes eu gostaria de fazer uma menção a todas as rádios que tocam o Frigideira Acústica e o Panela do Rock. Quero agradecer imensamente a Rádio Rota 220, a Seven Rock Radio, a Rádio Rock Master, a Rock and Roll Old School Radio, a Radar Alternativo, a Rock Live Radio TV, a Rádio PVH Caos, a Over Rocks, a Interessante Web Rádio, a Rádio Rock On Pernambuco, a Arpoador Rock Radio, a Calango News, a Rádio Putz Grila, a Rádio Fanáticos de Alimental, a Alpha Rock Radio e o DNA do Rock. Essas são todas as rádios que transmitem o Frigideira Acústica e o Panela do Rock para vocês. Então nada mais justo do que a gente agradecer a todas elas e deixar aqui o nosso recado, não é? Um grande beijo a todos e semana que vem tem mais, pessoal. Beijo da Shaki. Essa foi a Shaki com sua Frigideira Acústica, mandando muito bem mais uma vez. Mandar aqueles abraços aqui pra galera que tá assim curtindo o programa. Davi Salomão, Jaelson, Grande Du lá em BH, o Lund de Andaraú. A turma nova em Feira de Santana aí, Hulk, Jeff, Rony, família Chau também em Feira de Santana, em Salvador, o Juninho, a turma lá de Mussurunga da Alpha Rock, você deve estar ouvindo aí no sábado, 10 horas da manhã. Turma da Putz Grila, a Karen, a Cláudia, o Vicente, o Camilo, o Sérgio, todo mundo aí que curte a rádio. Turma da Rádio Rota 220, todos os nossos parceiros aí, Valcar da Rockmaster, Néder da Overrocks, pessoal lá de Pernambuco, Márcio e André, Carlos Baraza lá em El Salvador, o Gonzalo Munhoz no Chile, meu filho Theo lá no Cerro. E se eu não mandei um abraço pra vocês, vocês já sabem, sinta-se abraçado. Abraço especial pra galera do Dakar, lá em Cachoeiro, Tapimirim. Grande Capilé, tem um Ponte Rock and Roll lá, uma banda também, a Ravengar, cara que mantém a cena viva. Vamos nessa aí, trazer uns lançamentos aqui do mundo pop rock. Então tem música nova da Kate Pearson, vocalista do B-52, B-52, né? Do Eric Clapton também, do Johnny Marr, ex-Smiths e as irmãs do Larkin Poe. Então, Kate Pearson, Eric Clapton, Johnny Marr e Larkin Poe, beleza? Na sequência tem Blues e um Pouco Mais, coluna escrita por Roberto Chalub e narrada competentemente pelo grande Dr. Ray. Vamos nessa aí. Melancholy jam, hanging at Berkshire's dam. Pretty little things all dressed up in their Sunday clothes. Red Rover, Red Rover, send Tammy Sue right over. She can't get through the line, she's gonna bust out crying, and everybody goes inside. It's just another day from my past, a memory I cling to. How long will it last? Feels like something about me. There's gotta be one woman the bed. We all know that a man's one woman to hold on to. But maybe that woman is you. And when the world turns cold and friendly, I'll be there when the tears you cry are endless. Baby, don't cry, baby. You know I'll ease your pain, 'cause I've got open arms for you. A heart that's always true, love, it opened up my eyes to the one thing I need is got a one woman to hold on to. And the bad, we all know that a man's one woman to hold on to. Maybe that woman is you. Give me everything I got, maybe I'm If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. Blessed be my haters, I love to hear them talk. I make waves like an alligator. Walk on water through the swamp, through the swamp. I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. That fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalo. Episódio 8. Mortes trágicas, mistérios e coincidências. O misticismo, emprego de forças ocultas, pactos e lendas urbanas, desde sempre acompanham o blues e o rock and roll. Com isso, mortes trágicas e inesperadas alimentam a tese de maldições para tentar justificar a morte de alguém já imortalizado por sua criatividade, sua música e seu talento. Além da famosa lenda do pacto com o diabo na encruzilhada, que Robert Johnson também ajudou a eternizar como forma de marketing pessoal ainda em vida, a sua morte também é envolta em mistérios. A versão mais aceita é que Robert Johnson tenha sido envenenado por um dono de bar que, após descobrir que Johnson e sua esposa eram amantes, resolveu se vingar e colocar estricnina no uísque do músico, momentos antes de Johnson subir ao palco. Relatos de músicos que acompanhavam Johnson nesse dia dão conta que ele começou a passar mal no palco, andando de quatro, sentindo dores e uivando como um cão, vindo a falecer 3 dias depois. O seu atestado de óbito é inconclusivo e no espaço reservado para a indicação da causa da morte só aparece a frase: não havia médicos. Robert Johnson morreu aos 27 anos, sendo também atribuído a Johnson ser o pioneiro na maldição do Clube dos 27, que conta com grandes astros da música que faleceram de forma precoce e trágica aos 27 anos de idade, como Brian Jones, Jim Morrison, James Joplin, Jimi Hendrix e mais recentemente Kurt Cobain e Amy Winehouse. Em 1970, The Allman Brothers Band, banda de southern rock americana declaradamente apaixonada pela música de Robert Johnson e que possuía o hábito de compor as suas músicas em um cemitério de Chicago, estava em ascensão meteórica, principalmente por conta de seu guitarrista Duane Allman, eleito entre os 10 melhores guitarristas de todos os tempos pela Rolling Stones nos anos de 2003 e 2011. No dia 29 de outubro de 1970, enquanto a banda se encontrava reunida, Duane Allman teve uma overdose de ópio, perdendo completamente os sentidos e foi levado ao hospital pela própria banda, com poucas possibilidades de sobrevivência. Ao saber do diagnóstico médico, o baixista Barry Oakley teria rezado e pedido a Deus que Duane Allman tivesse pelo menos mais um ano de vida. Duane se recuperou da overdose poucos dias após, sem nenhuma sequela física ou mental. Exatamente um ano depois, em 29 de outubro de 1971, Duane Allman morreu aos 24 anos quando colidiu com a sua moto na traseira de um caminhão na cidade de Macon, Geórgia, Estados Unidos. Um ano e 13 dias depois, 11 de novembro de 1972, Barry Oakley também morreu dirigindo uma moto a poucos quarteirões onde Duane se acidentou um ano atrás. Quando morreu, Barry Oakley também tinha 24 anos. E existem vários outros casos que são, no mínimo, curiosos como estes. Mas isso já é história para outro Blues e um pouco mais. We'll be right back. Plow or hoe. One of the Para vocês, agora eu vou colocar aqui um pouco do Metal Punk Fest que vai rolar, terceira edição, lá em Minas Gerais. Pedi que o pessoal mandasse os sons aqui, mas quem mandou para mim o som foi só a Marginal Modelo e a Morto, né, que são parceiros aqui do Panela do Rock já faz tempo, o grande Cristiano da Marginal Modelo e o Flávio da Morto, né, Flávio, e a turma toda lá. O festival Metal Punk Fest, terceira edição, tem as bandas Dops, Motores Malditos, Projeto MK Ultra, tem o apoio da Punho Cerrado, apoio do Panela do Rock, Punho em Riste, e eu trouxe então, vou colocar então um pouco do que vai rolar, Marginal Modelo e Morton aqui para vocês, beleza? Um abraço para essa galera aí, espero que vocês curtam, o Panela do Rock sempre apoiando a cena independente. E vamos de metal e punk rock aí. E a galera que não mandou fica pra próxima, beleza? Então, dia 29 de setembro, às 15h30, lá em Betim, no Salão, Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 1378, beleza? Então vamos nessa aí, Morton e Marginal Modelo. We'll be right back. É isso aí, galera, um pouco de punk rock e metal aí pra vocês. Agora pra fechar o programa, nós tivemos aí, essa semana que passou, o famigerado Rock in Rio. Nunca foi só rock, mas nunca foi tão ruim, não é isso mesmo? Relação de músicas ruins, pô, foda. A gente sabe que nunca foi rock, mas não precisava pisar tanto na bola, né, gente? Então, o que eu fiz? Eu fui buscar aqui algumas pérolas do que já rolou no Rock in Rio, né? Eu trouxe algum desses cantores que tocaram aí nessa edição, de Purple, Journey, Evanescence, Incubus, e vou colocar mais alguma coisa aqui do que já rolou aí pelo Rock in Rio ao longo dos tempos. E assim a gente termina o Panela do Rock de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. E vamos nessa, vamos ver se numa próxima edição seja rock mesmo de verdade, não é isso? Então um abraço para todo mundo aí, valeu, curtam aí. Volta semana que vem. Nothing too much. Aunt Anna says I may be losing my touch. I'm hanging around a beehive, I'm feeling the buzz. It's hard to explain, let's say it's simply because I like the rough, much more than the smooth. Pictures of you, they're too good to be true. Trusting my eyes again. These cameras never lie. Giving up a day job, working at night. You're looking so fine in the cool amber light. You're running with a new mob, working the crowd. The final result, should make it proud. Me asking, I can't help saying, but what you got there, the price you're paying. In the light of day, what do I see? For what it's worth, seems no better to me. These pictures of you are too good to be true. The widow tip, tippy top of the highest height of low. And on the shadow of the first little flower on the brightest patch of snow. Happiness can be hard to find. We'll be right back. A singer in a smoky